Afirmo. Ok, copiado, autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895, altímetro 1013. Passando Índia Alfa, 63, 295, a torre 63, 1. Solo, você, o senhor poderia confirmar a posição para o trip 5403? Aqui no meu sistema está remota 04. Remota 04, grato, trip 5403. Control American 239er is clearing runway 10, gate 10. American 239er, proceed your text via Alpha and call me before Juliet. Alpha, call you before Juliet, American 239er. Tá, Mike, Eco Delta, no meu país, reporte para descida. Obrigado, 02 VV. Confirmando. Índia November Alpha, solo aos 47, a estação na frequência livre, bom dia. A intensidade clareza 2, confirme. Quem me chamando solo? Agora outro claro. É, nível 100 para Jundiaí, confirme o pátio que se encontra, é a pista que decola. Nível 100 para Jundiaí, está no andar da pasta, decola da 17. Que ciente, mantém escuta, aguarde cópia número 2. Brazilian Air Force 2314, red copy? 2314, clear to Porto Seguro, flight level 080 via Gulf 677, runway 10, right turn, Coral departure, Salvador departure, control 119.8, and squawk 5453, American 2314. Brazilian Air Force 2314. Roger, are you ready for taxi? People on board and Juice and Hotel 2. Roger, clear, taxi approved and to intersection hotel. Solo 35595 para push back, acionamento, parte 3. Está livre, chame táxi, trip. Deve chamar táxi, trip. Bom dia, 40, número 2 para a cópia, aguarde. Roger, taxi Juliet, stand 1-1. Okay, Juliet to stand 1-1, American 239. Para o táxi voo 9-8-3, 113 a bordo, Serra Galeão, 3 horas e 50 autonomia. 983, a passagem aos 57 da América, após em frente, Índia Alfa, ponto de espera da 10-1895, o altímetro 1013. 1013, aguardo América, Índia Alfa, 1895 dual, 93. Brasília, Nefosta, 314. Clear to cross, runway 1028, Brazilian 2314. Clear to cross the runway, 2314. Solução 397, aguarde para puxa acionar. Solução 2281, vamos manter a presença de velocidade nos próximos anos. Negativo. Mantenha número 1 na pressão. 37 da Gol, ponto de espera 1895, altímetro 1013, 5595. Saia 37 da Gol com ponto de espera 10, 1895 com 1013, 5595. 983, ponto de espera da 10, está pronto. 1983, a linha decola, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Linha decola, 1-4, follow the trip at your left. You are number 3 on holding point. 397, coordenando com a equipe de solo, assim que passar um bandeirante da Força Aérea à sua retaguarda, inicie o pushback e acionamento na ponte 4, informe para o táxi. Após o bandeirante, ok? Para 3.000 pés. Para 3.000 pés, 2.000. November Yank Mike, 1500 pés, corredor Vera Cruz, já posto através de Paripe. Mike Eco Delta, desça para 500 pés, já posto através do Parque de Beethoven. Tower 118, decimal 95. 118, 95, 2-1-4. Bravo Alpha Tango, pronto pra cópia? Copia, Tango. Salvador Jundiaí, nível 100. Uma centena, decola da Alocete, curva direita, subida Coral. Após Coral, voa posição Dendê e após Dendê, conforme a rota do plano de voo. Acione 5444, controle 119, decimal 8. E a torre 1895. Autorizado Salvador, gente aí, uma centena, decola 17, curva direita, feita Coral, posto Coral também, após uma fase rota. Acena 5444, controle 198 e a torre 1895, bravo para mim. Informe o Tandê, eu tô aí. 2 a bordo, José do Campo, tá pronto a acionar. Chame para, chame a torre 1895 para puxar acionar. 1895, grato com você. Azul 4207, informa tráfego na posição de 11 horas, 22 milhas, cruzando nível 050 para 030, rumo sudoeste, um eco 1110. O nível 250, conforme, decola 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zumbi, controle 199 decimal 8, aciona 5451. Guardanão 320 para União 40. Qual o nível? 320. 320 é incorreto. 310. Coordena, só um minuto então. Permanece o resto da autorização, aguarde só a confirmação do nível. Aqui, aguardando o nível autorizado, guardanão 0 na boca, Zofi 198, controle 545 na transforma, aguardando o nível, chanera 6140. Está presente, 9-3. Mike Eco Delta, torre 19895. Mike Eco Delta, autorizado cruzamento da final da 10. Chame de base para a final pela direita da 17, Mike Eco Delta. Está presente, curvando à esquerda para a base da 17, formará de base para a final, Mike Eco Delta. Oi, o Bravo Santana acionou, 2 a bordo, meio a 230, botando a São José do Campo Santa. O Xenia é 1140, solo? Que reautorizaram o nível 310. 310, graças por 6140. Take off runway 10, wind 130 degrees, 12 knots. Ou 105 a bordo? 1397, autorizado o táxi à direita, ponto esperando 10, lá 1895, voltímetro 1013. 397, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, 1397. Left 314, airborne at 59, departure 119 decimal 8. Departure 119 decimal 8, Virginia 4314. Salvador Departure, Brasilia Force 2314, good morning. Brasilia Force 2314, good morning, read the contact. Coral Departure, climb and maintain flight level 080. Coral Departure, flight level 080 to 314. Seu Mike Eco Delta, de base para sinal, baixado, travado. Mike, Eco Delta. Livre pouso na 17, vento 120 graus, 12 nós. Delta. Os 281, complete final, chame torre 11895. 285. Topo para 2281. Salvador, Força Aérea 2281. Força Aérea 2281, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 81. 207, copiou o controle. Prossiga. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 190, guardando vetor sinal para o localizador. Esquerda 90. Decolar mantendo proa até 4.000 pés. Vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem. Fono 397. Direct Coral. Direct Coral, to Triumph of Thanks. Gol no 983, chame Recife em 1251. 251, 983, bom dia. Bom dia. Mike, vai passar para 738, bom dia, autorizado chega da Mari, desça para 050. Bom dia, chega da Mari, 050, gol 738. Gol no 260, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 3. 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, gol no 260. Azul 4207, desça para... Senhor? Decolar 03, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia. 03, aqui. Controle Salvador, 1397, passa 1600 mais. 1397, completa o radar na decolagem, saída da EL, nível 360. 7, curva da direita na posição da EL, seja até 360, 1397. 1397, mantenha a proa até 4.000 pés após autorizado direto líder. Então vai manter a proa até 4.000 e após o líder, igual 1397. Azul 4207, para localizador, curva esquerda na proa 145, desça para 2.000 pés e após estabilizado, autorizado direto. 45, a proa 2.000, a porta vai estabilizar. Zambiriank Mike, vem na proa da rotatória, reporte visual com campo. Zambiriank Mike, visual com campo, na proa da rotatória. Bravo, Alfa Tango, livre decolagem, vento 110 graus, 12 nós. Mark, chama na torre, 118, 2195. Torno 397, autorizar direto Leda. Voada direto Leda, 397. Visual com o campo na frente da rotatória. November Yankee Mike, reporte final 107. Será o número 2 para pouso Salvador, em curso na medida do possível. November Yankee Mike, informará na final da 107. Confere 2281, solo 05, solo 121, decimal 9. Confirmando, ao estacionar no pátio militar, frequência livre. Bom dia. Ciente, na minha escuta deu corte. Salvador, Xenéar, 6140 para o táxi, W87 a bordo, está com 2 horas de autonomia, alternada a resistência. Confirme apenas o POB? 87. Que Xenéar, 6140, táxi à direita até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera, chame a torre, 11895, altímetro no 0 no 3. T3 autorizado, via Índia, no ponto de espera da 10, com a torre de 2, 95, bom dia, Xenéar, 6140. Bom dia, bom voo. Torre Xenéar, 6140, ponto Cardona 0, visual com a 6140, ali mantém pistão no 0. Ali mantém não no 0, 6140. Já no localizador, Gol 1260. Gol 1260, completa a final, chame torre 11895. 1895, completando a final, Gol 260. Salvador, Gol 9270. Confirme para o controle. Gol 9250. Gol 9250. Acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, poderia voar táxi para presente? Gol 9250, inicialmente mantendo perfil. Confirme o número de voos para 9250. Terceiro na aproximação, Gol 9250. Graus voo 2 nós, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem no 0, Xenéar 6140. Porção 01, né? Alfa Juliette 01, até já. E Salvador, muito bom. Diga no 260, uma milha para o externo, baixar travado. Uma 260, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Pastor 14, reach and maintain flight level 080. Pastor 14, roger. 1397, chame Centro Recife, frequência 1251. 1251, na bola 397. O 260, livre pouso pistão 0, vento 1 00 graus, 12 nós. Autorizado pouso pistão 0, gol 260. Chaneme 140, decolou aos 10, controle 119, decimal 8. Controle 198, 140. November Yankee Mike, solo aos 11, estacionar frequência livre, bom dia. Oceana 6140, contato radar, saída Pouca, sub mantém nível de voo 310. 310, perdeu Pouca, 6140. Gol 9250, autorizado direto TAP. TAP na frente, galera. Autorizada a sinal LS, reporta estabilizada. 738 vai reportar estabilizado, direto. Tá correto. Gol 1260, solo 12, solo 121, décimo 9, livrando a direita. Bom dia. Bom dia, livrando a direita, 1219. Solo Salvador, muito bom dia, gol no 260. Gol 260, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 06. Alfa e Juliette, portão 06, 1260. Salvador, 5367. 5367, prossiga. Quando é na 190 para João Pessoa? Sim, gente, aguarde um minuto para a cópia 5367. Oceané 6251, pode voar, Aracaju? Oceané 6140, aguarde coordenação. Guardando, 6140. Controle, autorizaria o Bravo Alfa Tango voar descer? Bravo Alfa Tango, suba para o nível de voo 100. 100, autoriza na presença do DT. Aguarde coordenação, Bravo Alfa Tango. Prato. Trip 5595, serviço radar terminado, 5. 1.5 milhas, nordeste, posição coral, chame Deus, na frequência 1201. 6140, autoridade direta da Caju. Autoridade direta da Caju, 6140. Bom, 732 estabilizado. Bom, no 738, chame torre 1895. 1895, bom, 738. Gol 9250, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada a sinal ILS, a porta estabilizada. Acara estabilizada 2000, 9250. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, mantenha o perfil de saída. O Xené 6140, chame centro Recife, frequência 12685. 2005 vai chamar 6140. Salvador, com 738, passagem da Serra, baixar travado. Sete três oito, livre pouso, 1-0, vento 090 graus, 1-2-2. Pouso livre, 1-0, gol 738. Afirmo, senhor. Salvador, João Pessoa, nível de voo 190, aerovia Golf 677. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8, transponder 5522. Perfeito, confronto autorizado, 190 para João Pessoa, na Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 119.8 e 5522 transponder. Afirmativo, no pátio 3, chame para pushback e acionamento. Camarada. Passou o foco, from your IP. Passou o foco. Passou o foco. Go ahead. Confirm your IP. Direita 209, vou 738. 186, passou o foco. Roger. Pastor One Four Roadsters, terminate 5 miles northeast of Coral Position, contact Ilhéus, 120.1. 18, pousou, livrou. Ingresso à direita, Alfa, informe antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9732. Afinal, gol 9250. Gol 9250, chame torre 11895. 10895. Então, 3198, desça para 2000 pés, ajuste 1013, vem na Prozi, TAP para a chegada Mari. Lembro, TAP 2000 pés, 1954. Terra 9250. Ou 9250, livre pouso, opção 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. 9250. Gol no 738, Juliette, portão 05. Juliette 05, no 738. Solo? Ok, corredor forte, é isso? Até 20 milhas? Oh, intensidade tá um pouco chiado aí, confirme? Forte até 20 milhas, é isso? Ah, ok, sim. Aguarde um minuto para a cópia, novembro. Tomou o solo? Prossiga. Para que horas? Ok, checar aqui com a IS, aquele velho problema, né? Ok, gente. Voo 9250, solo 25, solo 121, decimal 9, livrando o direito. Bom dia. Bom dia, 19 lá. Solo, bom dia, o gol 9250, livrando a foto. 9250 Alfa Juliette, ponte 04. Alfa e Juliette pro 04, 9250. 3198, pode manter 159, se é a dona? Ah, 3198, livre. Olha, certo. November Alfa para cópia. Autorizado o voo local, com sobrevoo a Praia do Forte, Alagoinhas, Feira de Santana e Valença, após regresso a Salvador. Ouro Mil Pés, decola da 17, direita após, corredor forte, controle 119.8, a torre 11895, acione 01171, Índia November Alfa. Esquerda, curva esquerda no corredor forte. T02 a bordo, parte 4, informe a autonomia e o tempo de voo. Queixame na frequência da torre, bom voo. Índia 9009. Alfa, livre acionamento, chame táxi. Vitor, Mike, Quebec, cópia. Salvador Cairu, no meu pé, 17, após direita, corredores Axé, caixa pregos, 0161 no transponder, controle 198 e a torre 1895. Vitor, Mike, Quebec. Chame a torre, bom voo, Quebec. TAP para chegada Mari. 050 na torre de TAP, 35220. Muito obrigado. Solo Salvador, muito bom dia. Tá 3891. Sente a informação, Mike, estamos prontos com a Vega Léo. Opa, eu bem do Quebec. Sente. Se a aeronave que o senhor voa, cabe quantas pessoas? Sete com o piloto? Obrigada. Após conforme a rota do plano. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da El Leda, após o direto bridge. 87 pelo Zulu 10. Aciona 5527, controle 1198. Nível de voo 380, Fiel Pérsulo 90, TCT, Matheus Max, conferência. Colada 10, com a direita, após o perfil da El, Leda, após, vamos direto, bridge. Fiel Pérsulo, 198, com controle 5527, o transpondido está 3191. Então, 3191, regimento correto, apaixonado pronto. Pronto, 3191. Salvador, muito bom dia. Gol 1260 no 612 com a Mike para autorização Recife. Gol 1260, bom dia, Mike. Confere com as cópias. Guarda. Um 260, autorizado para Recife, 390, via Peruísque 58, decola da 10 com primeira curva à esquerda, sai da Puca, Transão Caju. Aciona 55 no 3, controle 119, decimal 8. Autorizado 390, na Peruísque 58, decolando da pista 10, curva à esquerda, Puca Caju, 55 no 3, 198, controle. Boa noite, 260, protegimento correto, rapaz, quando pronto. Porta lá. Tá estabilizado, 3198, visual. Tá, 3198, chame torre, 1895. 295. Charlie Alfa Tango. Boa tarde, meu irmão. Confere. Agora de volta. Além mantém. Oi, Salvador. Bom dia. Tá 3198 passando Simbra, Machado Chacado. 3198, pouso autorizado 10, o vento a centena 10 nós, 1013. E 13 de pouso, tá 3198. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, boa tarde, prossiga. Pato 5, da EVTA, da Pantra Copa, da Cidade. Tio, meu Fox Lima, número da extracópia. Aguardo. Gol 1777. Gol 1777, prossiga. Autorização para Porto Seguro, 340. Gol 1777 para Porto Seguro, 340. Prepara da Euleda, guarda-cópia número 3. Da Euleda, guardando nossa como número 3. Silvio, pronto, cópia? 7, pronto, pronto, para cópia. Romeu Fox Lima, autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, um no meu pés, decolador no 7, com curva direita, corredora Xé, acena 5473, controle 119.8. Só confirmando, transponde 5473. 5473, meu Fox Lima, cotejamento correto para acionamento. E táxi, torre 1 no 8 de 95. 2 para o 5 para o 4207. 07, confirma? Assim, 4207, bom. Rio Santos 1, preparada a Euleda, número 3 para a Copa Azul, 4207. Informação, custo agora é a November. Pushback, acionamento, trip 5367, está no box 443. Trip 5367, correção, que pediu só o reporta para táxi. Entendeu, está autorizado a reporta táxi 5347. Aí, Alfa, não vem prosseguir? Foi copiado, confirme por gentileza. Negativo, estou chegando aqui junto ao centro. Aguarde mais alguns instantes para a sua cópia. Tia Alfa November. Fala, tá 3198. Então, 3198, prossiga. Liberou. 3198, Alfa, repartindo a Juliette. Ok, Alfa, reportaremos a Teta Juliette, tá 3198. Uno 777, pronto, pátria. O Mike Quebec ingressando a fé. Tapatango, Vitor, Mike Quebec, mantém as condições visuais no corredor Axé, no mil pés, reporte fora da barra. Axé, mil pés, reporta a barra, possibilidade de 2.500? Autorizada, 2.500, direto Cairu. 2.500, direto, obrigado. 207, autorizado para Santos Dumont, nível 340, pêndulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda após o abride, 87, pêndulo 10. Aciona 5514, controle 1198. Ok, 340 para o Rio, pesado, da Euleda curva direita, bom dia, pesado no nível 10. Controle 119.8, aciona 5514. 5419, cotejamento correto, pesca no pronto, o azul 4207. O 1777, pronto, cópia. O 1777, autorizado para Porto Seguro, nível 340, via Peruísque 58, corrigindo a Peruísque 50. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, após voa direto, Porto Seguro. Aciona 5534, controle 119.8. Afirmativo, voo 1777 para Porto Seguro, via alto plano de voo, nível de voo 340. Colando da 10 com primeira curva direita, na saída da Euleda. Continuando direto Porto Seguro, 5534, voo controle 119.8. Gol 1777, cotejamento correto. Da Euleda, fazer apoio de seguro, repete quando pronto. Pará, gol 777. Solo de Salvador, Procedo 2281, bom dia. Série 2281, informação com o seu November, agora de cópia. É, se não tirar November, agora está no cópia, eu estou de cima. Acionamento por conta e risco, aguardando cópia 2281. Acionamento. Outro, prossiga. Para o táxi, com 39 a bordo, 4 horas, alterna Natal, trip 5367. Trip 5367, 4 horas de Santa Natal, confirma para o Bebo, gentileza? 39. Táxi em frente, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 3, o Trip 5367, bom voo. Parte 1 no Índia, obrigado, até amanhã. De novo, em geral, falei em matéria. Localizador, o trip 5220. Trip 5220, chame torre, 1895. 1895, obrigado, um bom dia, um bom serviço. Bom dia. Salvador, muito bom dia, o trip 5220, final ILS pista 190 na sua escolha. 5220, pouso autorizado, 90, uma centena, 10 nós. Gente, pouso autorizado, 90, 5220. Pronto, cópia. 2281, autorizado para Serra Bravo Lima Sierra, Uno meu Pens, corrigindo, nível de voo 100. Decola da 10 com curva direita, sai da Coral, após direto Dendê, direto Arubi e conforme a rota do plano de voo. Aciona 5511, controle 1198. Série 221, no cotejamento correto, repartindo pronto para táxi. Se mantém 367. Então, Oscar, prossiga para solo. A gente mantém a posição. Meu Fox Hunt Lima, autorizado até a papá. O espectramento 4207 no 1. Alô, espera, puxa. Sério, 2-1, até passando, aguarde para o cruzamento. Comando TAP 207, aguarda para o push. 207, totalmente pronto. TAP 207, sim. 207, rebota para táxi, está livre o instrumento. Ok, está livre, rebota táxi, 4207. O Tango, eu confio por gentileza. Matrícula. Gente, vou ficar aqui junto. Aí, esse é o seu plano, não tenho aqui no sistema ainda.